O norte de praticar, se esse bagulho da previdência não passar. Vamos reformar, vamos reformar, vamos reformar. O Bonoro vai liberar rinha de galo. O Bonoro vai liberar traveco sem. O Bonoro vai liberar fuzil bolado. O Bonoro vai liberar maconha sem. Mas só tem que reformar a previdência. Depois disso nós vai viver na excelência. Mas só tem que reformar a previdência. Se tu não concorda, você tem demência. Bonoro tá fechadão lá com o Olavo. Bonoro tá fechadão com o Lando Moura. Bonoro tá fechadão com o Penado Quiste. Bonoro tá fechadão com o Mamãe Falei. Viro livro é no Deus, nada mais me faltará. Viro livro é do povo, mano, vamos reformar. Biru liru, biru, biru, liru, biru, biru, liru, biru, biru, liru, biru, biru, liru, biru, biru, liru. O Bonoro peixe vai ficar, se esse bagulho da previdência não passar. Vamos reformar, vamos reformar, vamos reformar. O Bonoro peixe vai ficar, se esse bagulho da previdência não passar. Vamos reformar, vamos reformar. Vamos reformar. O Bonoro tá fechado lá com o Olavo. O Bonoro tá fechado com o Lando Moura. Bonoro tá fechado com o Penado Quiste. Bonoro tá fechado com o Mamãe Falei. Viro lindo é no Deus, nada mais me faltará. Viro liro é do povo, mano, vamos reformar. Viro liro, viro, viro, liro, viro, viro, liro, viro, viro, liro, viro, viro, liro, viro, viro, liro. Vamos reformar.